Farofa WA. É isso aí, farofeiros. Hoje é terça-feira, dia 4 de abril de 2017. São 7 horas e 1 minuto. E Farofa WA tá começando. A gente hoje vai ser o esquema Fala que eu chupo. A gente não tem convidado. Mas fica ligado, liga pra gente aí. A gente já vai passar o telefone já já. E aí você liga pra gente e participa do programa. Farofa WA. Farofa WA é um oferecimento da Brasil WA. Brasil WA, trazendo o Brasil pra mais perto de você. Frases de Facebook. O passado é a lição para refletir e não para repetir. Entendeu? Burro. Brincadeira. Eu entendi mais ou menos. Como é que é? Fala de novo, fala de novo. Ó, de novo, presta atenção. Última vez, hein? O passado é lição para refletir, não para repetir. Vírgula. Burro. Não, eu tô feliz que não é querer é poder dessa vez. Então eu tô muito feliz. Já não aguentava mais. Meu coração, eu fico sentida, ó. Não aguentava mais. De cristal. Bom, é isso aí então. Giggity giggity. Giggity goo. Stick around. Dois putos são farofa, meu. Ei, você precisa fazer o IELTS ou PTE? A ETCC chegou para te ajudar a chegar lá. Nosso centro de treinamento conta com ensino 100% interativo e profissionais para te ajudar não só com as técnicas da prova, mas também como preparar o seu corpo e a sua mente para que o nervosismo não tome conta de você na hora do teste. Agende suas aulas pelo nosso site ou pessoalmente na ETTC, ettc.com.au. ETTC, prepare-se e chegue lá. Tiago Car Technology, serviço eletromecânico e injeção eletrônica. Pensou em carro? Pensou Tiago? Facebook Tiago Car Technology. E aí, bateu saudade de casa? Vai sair de férias? Ou viajar a trabalho? Para qualquer tipo de viagem, fale com Fabiana Lorenzon, a sua personal travel manager. No Facebook, Travel Managers Australia, Fabiana Lorenzon. Oi, farofeiras. Gostaríamos de convidá-los para conhecer o novo restaurante A Caverna. Ah, muito bom. Clínica de Proctologia Senhor dos Anéis. Venha fazer o toque retal com luz negra, música romântica e total descontração. Temos open bar para você relaxar antes da dedada. Nossos médicos têm os dedos finos e a unha de porcelana para um maior alcance. Utilizamos manteiga sem lactose para um melhor deslizar. Clínica de Proctologia Senhor dos Anéis. Essa sim, cuida do seu precioso. Lançamento Moção Incorporation. Ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, banana phone. Ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, banana phone. I've got this feeling so appealing for us to get together and sing. É isso aí, farofeiro. Então, fala que eu chupo. Já estamos com as linhas abertas. 9227-5953. Repita. 9227-5953. Se liga com a gente. Então, estamos aqui preparados para você se ligar e a gente... Você pode perguntar o que você quiser para gente. A gente também pode perguntar o que a gente quiser para você. Opa. Né? E assim que vai. É, enquanto ninguém será liga. Será que alguém vai ligar hoje? Eu tô esperando a Erika Cole, que disse que ia fazer uma pergunta pra mim. É o quê? A Erika Cole disse que ia fazer uma pergunta pra mim. Tô esperando. Tá esperando a ligação dela. O pessoal tá mandando WhatsApp pedindo música. Ô, louco. Aí, sim. Tô querendo quebrar. Já teve um Toca Lulu. Toca Lulu. Lulu é o cachorro da vizinha. Passa, Lulu. Já, ó. Tá respondido. Deixa eu ver aqui. O pessoal. E no grupo ouvinte do Farofa? Alguém pediu alguma coisa? Ainda não. Não? Não. Então é isso aí, pessoal. 9227-5953. Vamos lá. Liga já. É, enquanto isso, vocês viram aquele caso lá do cagão de Sidney? Que isso? Cagão. Que isso? isso. Cagão, tipo, medo, morrendo de medo? Não. Cagão de... Aqueles que usam fralda geriátrica. Cagão de defecão mesmo. Sério? Que defecador. Que isso? Que coisa feia. Como é que foi? O que aconteceu nessa parada aí? Pô, saiu lá no grupo lá de Brasileiros em Cisne, que parece que tava rolando uma festinha. Né? Tava o pessoal lá tomando uma birita. Aí daqui a pouco um cidadão resolveu que ele ia cagar num papelão e botou na frente da casa do vizinho, ou dentro da casa do vizinho, jogou na casa, não sei como é que foi. A moça, a organizadora da festa, teve que ir lá limpar. Que fino. Sério? Tá vendo? Sério. Vida de cleaner na Austrália é... verdade. Não é fácil não, já vai ter cara. Gente fala, desistindo de ser cleaner. Fala, ah não, cleaner acho que não é pra mim não sei. Já aconteceu alguma coisa parecida? Já viram alguma coisa? Aconteceu não? É. Já viram alguma coisa parecida? Nesse Thiago, nível... Thiago, você nesse que nível. Tem mais experiência. Não, nesse nível aí, eu acho muito complicado. Tem muita festa aí, muita balada que acontece aí nas casas. Aí, carnaval, o pessoal no carnaval vai lá, faz um cocô. Tá fazendo algum lugar. Aqui ou no Brasil? No Brasil. No Brasil, não. Não, gente, não. Eu tenho uma história de uma amiga. De uma amiga. Não posso falar o nome, porque ela é uma advogada conceituada. Na época da faculdade. Ah, chamada Andressa. Não, não sou advogada. Nós íamos tomar cerveja sempre no barzinho. E aí, antes de ir pra... Depois a gente ia pra balada, depois da aula da faculdade da sexta. E ela sempre parava num terreno pra fazer xixi. E ela era um sempre parava. O carro lotado de mulher, ela parava no mesmo terreno e ia lá e fazia xixi. Era o cantinho dela. Entendi. Um dia... Ela saiu, aí voltou bebaça e falou: gente, dessa vez não foi xixi, não. Eu falei: e aí? Aí quase que eu falei: não, o que você fez? Ela falou: tô sem as meias. Eu que tô sem as meias. Que tristeza. Que fina. Era assim, meia soquete, né? Não, cara. Vocês estão loucos. Pensei que aquela era pior. E brasileira agora não sabe qual é como é, né? Tem um bundão. É, tá? Aquela menina soquete. Eu ia rolar. Que nojeira, gente. Começou bem, né? Gente, piorou da janta. Alto nível. É o farofa é alto nível. Alto a gente fala nível. Sobre cocô. Isso. Aqui no programa. No horário da janta, né? Que tem muita gente jantando. Assunto número um. Estragando cocô. O seu jantar. A gente recebeu aqui uma pergunta pelo WhatsApp. Opa, então diga. Manda. Posso ler? Vamos. Aliás, se quiser mandar áudio pelo WhatsApp, pode mandar pra gente que a gente bota no ar. Opa. Dependendo do áudio. Né? Sério? Não, vamos colocar áudio no ar? Beleza, então. Qual é o WhatsApp pra mandar áudio? É 042-141-7439. Repita. 042-141-7439. Mais uma vez. Conseguiu falar em português. Tá acostumado a falar inglês. Pois é. Então vamos lá, posso ler aqui? Vai. Pergunta. Vai. Então, quem mandou essa pergunta, ela é, na verdade, dona do fã-clube do Farofa. Se vocês não sabem, o Farofa WA tem um fã-clube, sim, né? Então, a Aline Pascoinho tá perguntando: qual foi a entrevista que vocês mais gostaram de fazer? Ou alguma situação, cena, por trás dos bastidores que... acho que eu vou parar. A Angélica vai que sair da mesa. Mas... que tenha sido inesquecível ou hilária. Eu não posso falar. Pode falar sim, fala. Agora fala. Já filtrou um pouco, porque aí fala. Inesquecível e hilária. Então já filtrou um pouco. Já fala. Qual opções. Foi, Thiago, a entrevista que você mais gostou de fazer? Poxa. Não. Fala você agora. Não, eu não fala você que eu vou pensar falar. Aqui agora. Já tô distribuindo aqui. É que eu não sou co-host. Então eu falo a minha e aí depois ela já completa. Eu acho que uma que foi bem legal, foi bem divertido de fazer, foi a do André Caillé, né? A gente falou com ele, conversou com ele, foi bem legal. Falou de Brasil, ao mesmo tempo da vida dele aqui, foi bem legal. Todas foram boas, todas que eu fiz. Começou. Todas mais. Político. Mas eu tenho que escolher uma, então, que seja esta. E foi uma honra, né, André Caez, atleta da seleção brasileira. A gente se sentiu o máximo, né? Ele foi politicamente correto agora. Ah, o Thiago, né? O Thiago, ele é sempre assim. Politicamente correto, você lembra dessa discussão? Lembro, claro que lembro. Tem que ser. Pode falar, e você, Angela? Renan? O Thiago passou na bola. Renan chegou hoje. Eu cheguei hoje. O Renan é ouvinte ácido, não. Como é que fala? Ácido. Ácido. Ácido. Ácido. Ouvinte ácido. Me coloca nessa saia justa, por favor. Ah, você não quer saia justa? Então, olha só isso aqui. Eu queria mandar um beijo pro meu marido Renan, que me deixou aqui em casa trabalhando e foi aí se divertir ouvindo o Farof e participar do programa. Beijo, amor, te amo. Passa vergonha aí. Tudo bem, eu também te amo, viu? Mas ótima surpresa, viu? Legal. Mas a Angélica não falou dela. É, mas tudo isso aconteceu. E a Angélica até agora não falou nada. O que a gente queria saber é realmente aquela coisa, né? Os bastidores, aquela coisa que foi realmente marcante ou engraçada. Manda aí. Ela tá até agora pensando e não conseguiu escolher qual. Eu tô traumatizada ainda, não quero falar. Vai lá, vai lá. Vai lá. Eu vi o trauma dela e tomei uma bronca de assim, ó, de relance. Não é por aí, eu só vou no banheiro. Não, então eu vou falar. O que acontece é, o pessoal vem aqui, né? Os corros se divertem, falam besteira, falam alto, entra na sala do outro estúdio. Tipo assim, são brasileiros, né? Farofada. Aí quem leva os esporros? Quem é chamada pelo manager? Com uma lista de coisas para... Conta aí, conta essa história aí, conta essa história aí. Não grata lá fora, né? É por isso, tá vendo? Conta essa história aí, como é que foi? Não, acho melhor. Não, mas agora ele tá simpaticão. Já tomou um esporrão aí. Não, na... Tomou, quase eu fiquei com dó, tadinha. Tomou. Eu vi. Tá vendo? Pensa que vida, mas, vida de farofa é fácil? Isso aí, é Team Flores, Farofa, não. Team Farofa. Coisa linda. Então é isso aí, pessoal, 9227-5953. É, vamos de música? Vamos de musiquinha? Vamos lá. Então é isso aí. Ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, banana phone. Ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, banana phone. I've got this feeling so appealing for us to get together and sing. É isso aí, farofeiros, estamos aqui de volta no ar. A gente acabou de perder uma ligação por uma incompetência pura. É, mas liga de novo aí, 9227-5953. É, tem que ser sincero. Eles não dão certo, a gente fala, não deu certo. Enquanto isso, vou fazer uma perguntinha aqui para a Andresa. Andresa, você já passou, teve algum mico no, aqui de inglês? Passou por algum mico? Boa. Opa. Tipo, vários micos. Tipo qual, assim, conta pra tipo nós. Tipo qual, vou contar só uma, tá? Porque senão vocês vão ficar aqui a noite toda, viu? Cheguei, eu tava lá em Esperas, e aí, assim, né, umas meninas querendo fazer amizade e tal, aí um dia chegou a mocinha, falou, me convidou pra comer um doce. Aí eu me perdi no inglês, na verdade não sabia nada, né? Em vez de eu falar pra ela que eu não queria, eu falei, I don't care. Nunca mais ela me chamou pra comer. I don't care. Ela acabou de criar uma inimiga pro resto da vida. Exatamente. Bruta. I don't care. E você, Renan, teve algum aí? Cara, eu tive. Peraí, só um segundo aqui. Vamos botar aqui o... Olá. Alô? Alô? Oh. Quem fala? Adriano? Adriano? Fala da onde, Adriano? A gente fala aqui de Puff. Opa, aqui de Puff? Não, mas a gente sabe, mas não, que bairro aí? Não, quero saber o subúrbio. Aqui de Puff. Ele ficou fácil. E qual o subúrbio? E aí, o que que tá rolando aí? O que que tá rolando aí? Adriano, eu vou te fazer uma pergunta aqui pra saber se você já pensou no seguinte. Posso? A gente pensa que eu tô entrando no túnel. Ih! Vai, tá fugindo. Mete, vai que tá entrando. Então, tá entrando aí? Tá entrando. Então vai, vamos lá. Ó, se liga. Tu saca o escorpião, certo? Certo. Então, já parou pra pensar no seguinte? É, tem a lagosta também, né? Você acha que a lagosta, ela é como se fosse a sereia pro escorpião? Já parou pra pensar nisso, cara? Nunca parei. Tem que pensar, cara. Tem que pensar. É pra refletir. Isso muda a vida, hein? Vou tirar umas horinhas do meu tempo pra isso. Boa, muito obrigada. Faça isso, faça isso. Durante o túnel, durante o tempo do túnel. Aí passa o túnel, pensa sobre isso e liga pra mim de novo. Eu tenho 2 segundos, então tá bom. Vamos lá. A sereia seria. Quer dizer, a lagosta seria. A sereia. A lagosta seria a sereia do escorpião. Uhum, né? Sim, estamos entendendo. Estou pegando. Meu querido mestre. Captei a vossa mensagem, querido. Seríamos. Tá difícil. Adriana, tem alguma pergunta pra fazer pra gente? Assistentes. Ah, não sei não. Não sei, não. Não sabe? Não sabe. Quem é esse, Adriano Boate Azul? Eu volto a ligar. Tá ok. Beleza, então tá bom. Abraço. Então tá bom. Falou, abraço. Obrigado. Valeu. Isso aí. 9227-5953. Liga pra gente, fala com a gente aqui. Que a gente vai ter uma charadinha, alguma coisinha Tão assim. Estão falando aqui que o Adriano do Bros tá puro hoje. Tá puro. Tá purinho. Tá zen. Muito bem. Ih, tá tocando o telefone aí? Telefone. Tá tocando. Será que a gente vai conseguir atender? Que toca. Será? Alô, é do Farofa? Alô. Alô, você. Quem fala? Ah, agora eu vou deixar adivinhar. Fala de novo. Delícia. Flávia? Adivinhar. Quem tá falando? Fala. Érica. Érica. Érica. Muito bem. Eu não tô conseguindo ouvir vocês. O site tá travando. Tô só ouvindo a parte do Adriano. Vira e volta a mesma coisa. Só bota no TuneIn. Tenta no TuneIn, porque às vezes o website dá umas travadas mesmo. É que a rádio é muito boa. Muita gente ouvindo, é por isso. É, um tráfego enorme, né, na internet, tá derrubando a página. Exatamente. Tu já pego desde a fonte como é que resolve o problema, viu? Então, Érica, eu vou aproveitar, vou passar... Érica, seu aniversário hoje? Não, meu aniversário foi ontem. Então parabéns um dia depois. Parabéns, Getona. Pipoca e Guaraná. Vou mandar aí uma mensagem aí pra você refletir, pode ser? Ai, meu Deus. Vê se você concorda comigo. Vamos lá. Uh-huh. Olha, prepare. Se o zumbi é um morto-vivo, então ele é a prova morta que alguém morto pode ser a prova viva que é a vida após a morte? Oi? Olha só, as minhas filhas ainda não foram pra cama, então ainda tô no molde de mãe. Ainda não. Que isso quer dizer? Que é isso? Isso depois quer dizer que ela não pode falar besteira. Eu já começo a pensar no que eu tô. Porque agora a gente tá num molde onde é survival. Entendi. Quantos filhos você tem? Que você sabe que a casa tá. Aí você consegue viver novamente. Pensar um pouco, abrir o vinho e tal. Pá. Nossa, que inspiração pra ter filhos. Mas você vai meio que por molde de zumbi, né? Então talvez eu até seja uma boa pessoa pra responder a questão do zumbi. Mas ainda não tá no molde, depois que entrar no molde. Entendi. Ô, Érica, você viu aquela questão lá do cagão de Sidney? Cagão de Sidney? Não? Não vi não, mas agora eu quero saber. Conta aí, Marcos. Ah, é porque não tava pegando antes o site, né? A gente tava falando aqui mais cedo. É que teve um caso lá em Sydney, alguém foi fazer uma festinha, e aí um cara, acho que tomou um pouco mais que deveria, e resolveu que ia fazer um cocô num papelão e jogou na casa do vizinho. Certo. Brasileiro. Eu tô assim. Ah, é porque é só brasileiro que faz cocô. É ótimo, eu sou fã dela. Coisas, o que eu já vi de coisas que outras nacionalidades falam, fazem, aliás. Conta pra gente, Érica. Nossa, eu já vi uma menina, assim, juro, andando na Murray Street, hein, fazendo... Menina bonita. Que horas, isso? De salto, fazendo xixi e andando. Por que menina bonita não faz xixi? Pode ser. Fazendo xixi na Murray Street andando. Pode ser, pode ser que o ditado aqui seja diferente, né? Fala, Erika. Eu ia falar que o ditado pode ser diferente, né? Porque tem aquele cagando e andando aqui, pode ser o mijando e andando. Né? É questão cultural. É que eu tava desses dias na... Esses dias não, uns anos atrás. Na... Porque esses dias e anos atrás é bem próximo. É quase. Tá ali. Na corrida de cavalo que tem em Scott. Como é que é o nome daquele lugar? Ah, Scott. E você é aquela coisa muito glamour, né? Você chega e você vê aquelas meninas de vestidos maravilhosos, cabelos impecáveis. De manhã, né? Os meninos de manhã. Aí depois, de manhã. Aí depois da corrida, depois de uns 35 shots. Na hora do almoço já. Não, na hora do almoço já... Pra quem não bebe... É quando a diversão começa. Pra mim, no caso, era quando eu estava me acabando. A situação era calamitosa. Aí você vê, se fosse um brasileiro que estivesse lá, ai, brasileiro fazendo passar vergonha. Exato. Ia ter câmera, ia ter vídeo, todo mundo falando assim, olha, eu tinha que ser brasileiro. É, o Brasil não sai do... Pode sair do Brasil, mas o Brasil não sai do brasileiro. Ah, essa é clássica, né? Aí... E tava, tipo, a questão da bebida aqui, né, tipo, é fã. E as meninas de largadas, de perna aberta, os meninos tirando foto da calcinha, as garotas, tipo, vomitando no próprio cabelo, coisa só classe. Aí você vê, não era brasileiro. Pois é, verdade. É comum que ninguém comenta mais. Aí, é correto o brasileiro jogar cocô na casa dos outros? Não é correto. É, mas já que o pessoal fica bêbado aí, a gente joga, né? Mas aí, vai ver que o cara tava ouvindo o Farofa e fica ouvindo a Andressa falar, se joga. Que isso? Pode ser. Eu acho que chegamos a um ponto aí. Eu acho que a culpa é possível. Da Andressa. Andressa, incentivando sua vida errada na Austrália. Poxa vida, hein? Ai, que pena. Eu vou tentar botar aqui no TuneIn pra ouvir vocês, então. Beleza. Tá, okay. Obrigado aí pela ligação, Érica. Beijo. Fica com Deus e sucesso aí. Amém. Valeu. Então é isso aí. 9227-5953. Fala que é o tipo do Farofa. Vamos de mais uma musiquinha? Opa, manda. Então, essa aqui é de brasileiro. Ela é em inglês, mas é de brasileiro, hein? Legal. Ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, banana phone. Ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, banana phone. I've got this feeling so appealing for us to get together and sing. É isso aí, farofeiro, estamos aqui de volta, são 7h41 da noite, 7h41, estamos aqui ao vivo no 9227-5953, liga pra gente aí, agora, o papo de agora é mico no inglês. O Renan ia falar o dele. Tem alguém aqui na linha, só um segundo. Vou jogar aqui a pessoa aqui na... Alô? Alô, sou eu. Quem fala? É a Fabi! Aê! Oi, Fabi! Fabi Farofeira! Tudo bom, Fabi? Gente, tocou uma vez e já atendeu a televisão. Aqui é que ninja! Agora ninja! Nós temos 20 pessoas na central de atendimento. Caramba, foi muita sorte! Fabi, conta pra gente algum mico que você já passou falando inglês, que você não entendeu ou que você falou errado o negócio. Cara, uma vez, quando eu tava viajando no Canadá, chique, eu fui pro McDonald's fina. Lá, Não, não, mas foi uma coisa cômica. E no Canadá, eles vendem sopa no McDonald's em determinado lugar, porque é frio e tal. Uhum. Aí eu toda feliz, eu falei, nossa, muito frio, vamos lá. Eu pedi pra ele sabão em vez de pedir... pediu sopa em vez de sopa. Aí o cara, você tem certeza? Eu quero sopa. Mas essa aí é moleza. Aqui, ó, a gente tá aqui com o Renan e ele tem uma mais interessante aí, ó. Eu tenho uma engraçada, eu acho. É, a gente sempre tem essa mania de querer pedir alguma coisa específica no drive-thru, né? Eu tinha acabado de chegar aqui em Porto e fui no McDonald's, achando, tava arrebentando o inglês. E minha mãe mama italiana e tal, eu olhei no cardápio lá e vi, eu queria pedir sem alface, né, sei lá. E aí eu pedi sem letute, e mandei um sem letute, por favor. Aí na hora já me corrigiram, não é letute, é leros, o imbecil. Mas enfim, foi o meu mico americano. Não, mas aqui na Austrália lembrei de uma no supermercado. Primeira vez, primeira semana que eu tava aqui, queria comprar sal. Cara, tentei de todas as formas falar sal em inglês, as pessoas não me entenderam. Sério? Por quê? Seríssimo, não sei. Foi no IGA, em South Perth até. E eu tentando comprar sal, cara, me senti assim, a pior das pessoas falando inglês. No final eu achei na prateleira e eu saí correndo. Mas tá inglês, minha filha, você, o negócio não tá bom. Não quer falar sal, então eu soletrei e tal. Tudo bem que deve ter sido estrangeiro também que me acendeu, não era australiano, mas mesmo assim me senti muito mal. E Fabi, você tá falando de onde? Eu tô em Singapura. Somos internacionais agora. Estamos até recebendo ligações internacionais. É demais, né? Fantástico. Muito calor hoje. E aí, muito quente? Tá, hoje tava quente, hoje tava com uns 30, fez uns 30 hoje, uns 27. Tava bom, tava bom. Tava bom, não tava tão quente. Aí deve estar uns 27 com sensação de 59, né? Com aquele bafinho gostoso. Não, mas hoje tá até gostoso, tá uma brisa boa, vou dizer. Mas o ar tá ligado, não tem jeito. Muito bem. Tá certo. Você vai mandar um recado pra gente? Você tem um recado pra mandar pra gente, Fabi? O que eu posso falar? Bom... Promoções continuam, quem quiser ainda viajar junho, julho, agosto pro Brasil, ainda tem promoção a partir de $1,600. Por favor, entre em contato. Mas tem que viajar nessa época? E não, tá valendo para baixa temporada até 30 de novembro, mas o pessoal tá muito procurando na alta temporada dos férias de julho. Então, para ter esse preço nessa época aí de junho e julho, isso é fantástico no momento. Então, ainda consigo alguma coisa por R$1.600, R$1.750, dependendo da data. É, e na baixa temporada ainda continua R$1.600. Então, quem quiser ainda para junho e julho, corre que ainda dá tempo. Partiu, Marquinhos? Não. Curto, grosso, direto, impossível. Ela tentou. Não pode ficar arrependido. Fabi, muito obrigado pela sua ligação. Valeu, Fabi. Beijo, Fabi. Valeu. Beijo. Tchau. Vamos para o outro pra vocês. Beijo. Valeu. Tchau. Então é isso aí, pessoal. Muito bem. É, temos recadinhos, não temos? Temos recadinhos, temos sim. Vários. É, vou começar aqui pelo canal do YouTube do Farofa. O Farofa agora também é imagem. Você chega lá no YouTube, procura Farofa Rádio Show e você vai encontrar a gente. Tem várias entrevistas já mais antigas. É, o vídeo lá é editado bonitinho. Também tem uns podcasts que vão pro ar na quarta-feira. Amanhã esse programa aqui tá lá no ar, tá lá no YouTube na íntegra. E o que mais? O que mais temos de recadinhos? Nós estamos com um novo parceiro do Farofa. O parceiro do Farofa é a ETTC, English Test Training Center. Eles estão vindo com um novo conceito aí, o conceito Six Stars. Essas seis estrelas são o professor, a nutricionista, instrutora de yoga, fisioterapeuta, psicólogo e você. A ideia é preparar o corpo e a mente para vencer o desafio de aprender inglês. Ou seja... O pessoal que precisa fazer IELTS aí, quantas vezes você já fez o IELTS mesmo? Esqueci o nome. Não, eu ia falar o Angel. Angel fez quatro vezes. Quatro vezes? Só quatro vezes? Você fez, Renan? A gente, só? A gente já, não. Teve, só? Já teve entrevistado aqui que fez entre 17 e 23 vezes. Tá vendo? Não usou o sistema Six Stars. Se tivesse usado o sistema Six Stars, quem sabe? Já tinha feito uma vez, já tinha passado. E aí, TTC também vai trazer aí um sorteio. Vou fazer um sorteio logo, que vai dar duas semanas de curso preparatório do IELTS ou PTE no valor de $700. Opa! Maravilha! Para participar, é só entrar no Facebook do Farofa para pegar mais informações. E temos mais anunciantes novos. A Caverna Perth, restaurante com chefe Brazuca fazendo comida sul-americana, localizada no CBD. Gente, Farofa já provou. Tem uma coxinha maravilhosa. Picanha, farofa, tem muita coisa boa, vale a pena conferir. Muito bom. Tá muito bom. Está aberto de segunda, sexta, sábado e domingo à noite. Se bobear, você ainda acha o encontro Michel Teló por lá. Aí tem mais. Piadinha interna. E tem mais. Se você quiser reservar para festas até 20 pessoas, você fala com a Dani, nossa gerente linda, maravilhosa, que sempre atende a gente muito bem lá. Um beijo, Dani. Beijo. Valeu. Muito bom mais uma opção de comida brasileira aqui, né? Isso aí. Também temos um recadinho. A Brasil WA tá com um novo comitê, né? A Brasil WA, que é nosso patrocinador. Aê! Isso aí! E para se associar, entra lá no brasilwa.org. Esse Brasil é, na verdade, Brazil, com Z. WA.org, que lá tem todas as informações, você já paga ali online, no PayPal, super rápido. E a Brasil WA tá sem precisão de voluntários, daqui a pouco vai rolar a festa junina. Opa. O Farofa vai estar por lá, dependendo do dia. Então, daqui a pouco... É porque tá uma... Me sincera. Não, é porque estão vendo aí que dia que vai ser. Não, e acho tal. Que já tá quase feria de ano, vai ser 17, eu acho. Vai ser 17? 17 de junho, é, parece porque que vai ser. Porque dia 9 de junho é o jogo do Brasil e da Argentina. É. E os farofeiros estarão lá em Melbourne. Não, vai ser depois, vai ser depois. Então vai ser depois, tranquilo. Então a gente vai estar lá fazendo alguma coisa especial para comer pastel, enfim. Então, ajudem a associação, eles estão sempre precisando de voluntários. Então é só entrar lá no site brasilwa.org. Eu tenho mais um recadinho. A Roberta tá dizendo que pode confirmar, dia 17. Opa. Então é isso aí. Fechou. Tenho mais um recadinho. Mulherada. O futebol feminino do Brose tá rolando. Já começou domingo passado com algumas meninas. E o treino é domingo de manhã, às 8h30, aqui na City. Entre em contato com o Brose. O Adriano tá super dando um apoio pra mulherada. A mulherada tá com uma energia ótima. Estão todas felizes, estão super empolgadas. Então fica aí o convite pra mulherada. Deixa eu só consertar aqui que eu não sei o que foi falado, mas enfim, a Dani Gibson tá falando que eles abrem de segunda a sexta para almoço, ok? Sim, só sim, confirmando. Isso aí, então. Eu tenho aqui mais um recadinho. Eu vou botar aqui no ar. Opa! Vamos lá. Gostaria de saber da Andressa, pessoa mais séria do programa. Ai, meu Deus. O que ela achou de mais engraçado até hoje no Farofa? Beijo. Minha sogrinha! Ai, que fofa! Olha, eu vou contar. O que eu achei de mais engraçado foi na entrevista do Thiago, quando ele contou que ele chegou... Qual Thiago? Esse aqui? Thiago Car Technology. Technology! É. Que ele chegou no aeroporto com uma prancha de surf e ele não sabia. Aí foi, eu descontrolei aquele dia, eu chorei de rir. Foi muito bom. Um beijo. Foca na sardinha. Tá, e eu posso dar beijinho? Tipo show da Xuxa? Não. Tá no programa errado, não, fofa. Não. Isso não vai, não pode, mandar beijo. Estar com você. Mas é especial. Não, mas, Andressa, você tava... Ainda aqui no papo do inglês, das besteiras que a gente fala de inglês, você tem também uma história, não tem? Não, eu já contei. Quem tem outra história é o Thiago. Eu não prestei atenção. Opa! Já contou. É Thiago que não contou ainda. Você que não contou ainda, então. Que são muito parecidos. É verdade, deve ter sido isso. Essa minha careca brilhante tá demais. Não aconteceu comigo, mas eu vi uma tava lendo uma vez na internet que a pessoa tava falando sobre os micos e a mulher falou que ela não conseguia entender. As pessoas repetiam pra ela a frase em inglês e ela dava aquele sorry. E aí a pessoa falava de novo, aí ela fazia aquela cara e aí a pessoa falava, do you know what I mean? Ela falava, o que seria araminho. O araminho? É. What I mean? Do you know what I mean? Saí, ela entendia como do you know what I mean? E aí ia ficar araminho. Que seria quem é o araminho? Quem é? O que seria araminho? Araminho, liga pra gente aqui, 92275953. Um beijo pro araminho. Queremos falar com o araminho. Valeu, araminho. Isso aí. É muito bom. Tem um negócio do flybys também, né? Que você vai no, quando a primeira vez que você vai no supermercado, isso pega qualquer um, mesmo pessoas que falam inglês também, né? Você vai no supermercado, tá? Do you have any flybys? Você tá lá com a sua cabeça, você fala, o cara vai falar o valor, né? Vai falar $100, 50 something. I was like, how are you? Good. All good. Yeah. E aí ela, a pessoa solta, Do you have any flybys? Mamãe do céu, ali a cara de paisagem cara, que você faz. Você falou aí do. Tá falando aí do flybys, é tipo no Coles, né? No Woods, não, mas no Coles. Que é o supermercado. É a fidelidade, né? O programa de fidelidade do supermercado. Isso né? aí. É, e teve também aí na internet, aí um tempo atrás, a Márcia Percival fez um vídeo, né? Uhum. Falando sobre os brasileiros que vão lá no Coles e no mercado. A história foi referente àquele o self-check-in, né? Que é o check-out. Você vai lá e paga e não precisa... Não tem a pessoa, né? Você vai lá, você mesmo passa os produtos, você coloca no saquinho, paga e vai embora. E aí foi... Ela comentou, né? Ela fez um vídeo falando que lá em Sydney era uma coisa que acontecia e que deu-se a entender que era com brasileiros, principalmente brasileiros. Começou dando exemplo de que tinha lugares que eles tinham até colocado foto de pessoas que brasileiros, né? Tinha foto de pessoas, olha, isso aqui tá procurado. Cara, eu tenho uma experiência pessoal, assim. Eu vou bastante no Ulis, perto da minha casa. E eu já vi várias vezes pessoas que claramente não eram brasileiros fazendo isso. Então, exatamente. Claramente não eram brasileiros e colocando... É, eu vi a conta lá, $10, o cara tinha pelo menos uns 15 itens na sacola. É, eu acho que a treta que deu aí com esse vídeo, que acho que ela tirou do ar, né, o vídeo. Isso. Parece que sim, né? Foi exatamente isso, porque assim, brasileiro é tipo uma percentagem mínima de quem tá roubando exatamente. Ali. Tem uma galera australiana aí em massa. Mas o que é isso? Um sentimento de vira-lata? Por que ela falou de brasileiro, será? Você tem que perguntar pra ela, porque ela foi lá e tirou o vídeo depois. Márcia, né? Liga pra nós, Márcia. 08-9227-5953. A Márcia pra quem não sabe, ela é uma youtuber, fala bastante da vida na Austrália, mais especificamente em Sydney, e ela tem 25 mil inscritos no YouTube. Opa. Então, uma pessoa que tem uma influência pros brasileiros, né? Então, quer dizer, não sei de onde ela tirou essa... Eu acho que é um pouco dessa coisa do brasileiro que quer sempre passar a perna e ser o gostoso. Uhum. Que todo mundo sabe um pouco dessa fama que nós brasileiros temos. Então, de ser o espertinho, de querer sempre passar a perna. Então, talvez seja por isso que ela tenha comentado. Mas eu acho que isso é meio que vale pra todo mundo, todas as nacionalidades. Porque eu já vi indiano, já vi australiano, já vi... Sim. Eu já vi todo tipo de gente fazer isso, assim. Sim. Então... Tanto é que a informação pra mim de que, eu vou lá e pego a banana e coloco como cenoura, não veio. Quem falou isso não foi um brasileiro, foi um australiano. É? Perdi. Na hora de pesar, você escolhe o vegetal ou fruta que você tá usando, que você tá levando. E você mesmo pesa e você coloca lá na balança. Aí a pessoa bota o mais barato. Em vez de você colocar lá uma banana, que é caro, a pessoa vai lá e coloca, porque vai por unidade também, vai lá e coloca a cenoura. E aí paga mais barato. Nossa, velho. Não, ou seja, é o jeito. A pessoa, jeitinho brasileiro. Não foi de brasileiro que veio. Concordo. Você tá assistindo muita novela brasileira, né? Aí... Vai ver que é influência. Vamos falar uma influência. Vai ver que viu em algum lugar. Noticiário do Brasil. Fala aí pra Roberta ligar que ela falou que já levou uma coisa do Kmart sem pagar. Denúncia no Farofa. Liga aí, Roberta. Conta essa história pra gente. Eu quero imagens, eu quero imagens. Muito bom, muito bom. Então, bom, a gente já tá chegando no final do programa, então se a Roberta quiser ligar, tem que ligar logo. Você zura? Então se ela quiser ligar, ela tem que ligar logo, porque estamos chegando no finalzinho, ó. Faltam, faltam 3 minutos. Ela falou que as crianças estão dormindo no carro. Ela só tá no WhatsApp escrevendo. Escrevendo não, manda um áudio aqui no WhatsApp que a gente bota no ar. Opa, olha aí, ó. Estamos aguardando. Falando em crianças no carro, a gente ficou sabendo que algumas pessoas ouvem o Farofa na hora do jantar, né? Da família, não é? Verdade. Isso é, o objetivo do Farofa é esse. Qual? Estragar o jantar das pessoas. E as crianças ficam chateadas porque o pai manda ficar quieto pra ouvir o Farofa. Só um segundo, Alô? Fala aí, é a Roberta. Opa! Roberta! Com vários R's. Então, cara, eu tava gravidíssima, assim, do Leonardo. Leonardo já pra nascer. Eu falei, Rafael, escolhe um presente pro seu irmão que vai nascer. O Rafael escolheu uma roupinha branca do Kmart, $4. Eu ainda pensei, filho, escolhe uma outra coisa. Eu pensei, a roupa vai te manchar na lavagem, $4. Aí, pois bem, não sei o que aconteceu, sei que eu fui embora, daqui a pouco eu tô no Ulis, olho pro mão do Rafael, ele está segurando a roupinha pra Caraca, eu paguei esse negócio, o que eu vou fazer agora? Cara, vou ter que voltar lá e pagar, né? Olha o sinal que eu tô no meu, olha o que eu tô ensinando pro meu filho, voltei lá pra pagar. Uma fila gigantesca apitou quando eu entrei na loja. Que vergonha. Nossa, que baixaria. Loja. Olha, meu filho pegou sem querer, eu tô voltando pra pagar, sabe? Porque na verdade nem queria, mas aqui que eu vou falar. Pra pagar o negócio. Aí eu entrei numa fila, fiquei esperando lá, sei lá, 10 minutos e tal pra pagar o negócio, mas voltei pra pagar e eu sou brasileira. Não, então, eu acho que lá no fundo, a hora que apitou, alguém gritou, eita, tinha que ser brasileira. Aí você se passa por argentino e fala, não, foi eu. Maradona, Maradona. Conta melhor, começou no Rio de Janeiro, conta melhor isso aí, ó. Como é que é? Gente, Deus de livre, é vergonha, quando eu entrei e apitou o negócio, foi muita vergonha, mas é isso, essa é a minha história. Agora, muito bom. Ó, choro da criança, beijo. Obrigado, Roberta, beijão. Beleza. Beijo. Para de roubar as coisas. Bom, já estamos nas últimas aqui. Estamos no finalzinho do programa. As últimas. Puxando aqui. Faltam 30 segundos para acabar, então a gente bota uma música e termina, né? Tem que dar conselho. Isso aí. Ou volta depois, não sei. Vamos. Não, vamos nessa, gente. Semana que vem tem mais Farofa WA. Voltamos semana que vem. Beijo, gente. Tchau. Tchau. Adiós. Tchau.